já não, filho. Sente essa parada, bela dona, CTS, Kamikaze. Vejo perigo no escuro, os caras em cima do muro. Daí pra cena é um pulo, facinho, facinho, vagabundo. Nos olhos dos bico astuto, pai de família inseguro, que vê a vida em segundo. Clichê das coisas do mundo, eu vi mais um mistério no beco. Provoca medo, será que a fita é o mesmo? E se for meu pensamento, meu próprio inimigo sem rosto? O ódio por dentro, dizendo status de periculoso. Enclausurado, amargo, tempo que vive em pecado. Cada barraco uma cena, mas pra guardar tanto estrago. Causo perigo, corro perigo, espera, eu tô indo. Mas seja sincero, eu posso te chamar de amigo. Se cada dia na rua, por não saber quem é quem, entre aliados tem inimigo também. Sinto quem corre comigo, quem é de verdade. Sinto, não sei, quando sei já é tarde. Em toda parte perigo, vai de polícia bandido. Tá até nos olhos dos meninos, é o crime, eu sei, tá perdido. Trinca com cada vacilo, fica ditando o caminho. Intriga com os outros do ninho, perigo é fica sozinho, reflita. Se ficar onde tá, como anda, confiar. Se jogar, se afastar, dos pilantra contornar. Despistar, passar, pra outra banda circular. Se apartar de cá, bela dona. E se perigo atravessar de um bairro pro outro, tá perigoso, tá perigoso. Se tem malícia escondida, olho no olho, tá perigoso, tá perigoso. E se perigo atravessar de um bairro pro outro, tá perigoso, tá perigoso. Se tem malícia escondida, olho no olho, tá perigoso, tá perigoso. Tá perigoso pensar maliciosamente, por ser propício matar após uma semente. Acata a lei que eu nem sei se vale a pena, eu pensei, mas me condena, tirei milhões de temas outra vez. Os cara de toque e bermuda, até matar por blusa da conduta. Um pensamento entrar no meio da cena, infectar com a cena pode gerar problema. Periga inocentemente um discurso, atingir o íntimo de alguém, forma caráter no vulgo. Antes do furto talvez, o menininho tinha 6. Com a mãe no shopping ele viu um 16 na mão dos play, falei. É perigoso mandar lanche na mochila, periga. Quem não tem cresceus vai causar dor de barriga. A fita é bem séria, pensa bem por de onde vem. A malícia é de berço, olha pretexto, aproveita e seja bem, bem, que bem mais que outro foi capaz. Tem bem mais pra vir, tipo o pior dos alcatraz, fi. Um milímetro distante de carinho acarreta um desvio de comportamento. Procede perigo. Na favela tem gangue, miséria, traficante. No centro tem estresse, por me res, mendigo, madame. Nos bairros nobre tem quadro importado. Piscina, carro, hidro no quadro. Calmante da tia no armário, é claro. É perigoso a voz alta do pai pro filho. Perigoso falar e mais ainda é fazer escondido. É perigoso o medo, o desrespeito, a cobiça, a soberba, a tristeza, a vareza. Isso, isso te contamina. E se periga atravessar de um bairro pro outro, tá perigoso. Tá perigoso. Se tem malícia escondida, olho no olho, tá perigoso, tá perigoso. Se periga atravessar de um bairro pro outro, tá perigoso, tá perigoso. Se tem malícia escondida, olho no olho, tá perigoso, tá perigoso. Na menina dos olhos eu vejo um perigo. Entre faces e frases citadas, guarnição na unha de formiga. É perigo. Aparta desses bicos de mim. Perigo de novo. Tá periga que é pepita, pois palpito germinal. Do convívio de onde eu venho, o abate é criminal. Na lojinha Babilônia, mó responsa devagar. Primogênitos do crime em terra de lobo mau. A mal é dada enquanto palavras são jogadas ao léu. Um convívio de bandido tem presente pra bebel. A lombra tá gold, a pista tá mó uva. De bala cabe menino, tá perigo em tocar com as custas. Os que tá de cima com as ripas ripando. Tá perigo, tem perigo, perigosamente fala. Amarra tudo no saco, joga dentro do barril. Porta exporta, guarda o dedo, desova o danger no rio. Canavial tem corretivo, psicóloga 220. Um de nós é cavalete. Esse é o perigo. Posso do crime. Posso pegar os dedos, mas meus anéis não entreguei. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Se periga atravessar de um bairro pro outro, tá perigoso, tá perigoso.